Bem-vindos! Esse é o Mana Fix Podcast. Hoje é 17 de maio de 2016 e eu sou o Tomás, aqui com o Thiago Jaquelli. Beleza, galera? Tudo bem? Bem-vindos. Leonardo de Castro, o Fadinha. Opa, tudo bom, galera? E Wilson Moura, novo participante pela primeira vez aí no podcast. Daí, fala, galera. Essa semana a gente teve o Magic Online Championship Series de 2015, por menos sentido que isso faça, em 15 de maio de 2016, mas foi sim o Magic Online Championship Series de 2015 com os melhores jogadores do MOL. Foi um torneio multiformato, com a vitória do Nils Norlander, e a gente vai comentar tudo o que aconteceu nesse torneio. Primeira coisa interessante, eu já mencionei, foi um torneio multiformato, com Standard e Legacy no primeiro dia, Modern e Draft de Shadows of Innistrad no segundo dia, e um top 4 multiformato, onde você tinha partidas dos três formatos construídos, Legacy, Standard e Modern. Só para começar por aí, o que vocês acham que essa estrutura de multiformato traz para um torneio de nível Premier como o MOX? Eu acho que é ótimo, porque você está tentando escolher qual é o melhor jogador overall, né? Então você testa as pessoas em todos os formatos. É, eu também acho bem justo, assim como o Jaqueline falou, você colocar diferentes formatos, porque você não vai pegar um especialista num certo formato, e sim alguém que sabe jogar Magic de verdade, né? É algo mais desafiador para todo mundo jogar, e fica legal para quem assiste também. Eu gosto porque parece bastante skill intensive e também porque é diferente dos outros torneios. A gente pode ver pessoas se preparando para um formato, chegando em conclusões para um formato que não tem em outros torneios, sabe? Que é o único. Um argumento que eu vi que me chamou a atenção é que o torneio multiformato ele pode acabar nivelando cada formato por baixo, já que nenhum jogador realmente focou e estressou um formato especificamente. Vocês acham que esse argumento é válido? Olha, mais ou menos. Eu acho que cada pessoa já tem um formato de sua preferência e ela tem a tendência de ir melhor nesse formato. Como os formatos vão ocorrendo, aí acaba nivelando, porque cada um é especialista em um formato. Mas eu acho que o torneio em si não é prejudicado nisso. É, normalmente as pessoas escolhem um deck meio padrão quando você está jogando um formato que você não está acostumado, mas a skill das pessoas não é piorada por esse fato. E tem também o fato que, se for analisar os decks, né, que fizeram top, não tem nada assim surpreendente também. O dos decks do top 4, de todos os formatos, se você for ver, tanto Legacy, Modern ou Standard, não, eu não encontrei nada assim fora da curva. São decks que estão aparecendo aí. Assim, não vou falar do Standard, porque Standard é uma coisa que rotaciona muito, né? Muda cada semana. Mas se você for ver Legacy, Modern, é os decks de Power Level que a gente está vendo aí com uma leve aí, vamos colocar uma leve menção nesse deck novo aí, colocando Nahiri. Mas depois a gente fala sobre isso, né? Eu acho que sim, por um lado tem esse ponto negativo. As pessoas não podem usar esse torneio para se guiar muito por cada formato, porque as pessoas que veem os resultados da semana para poder escolher os decks delas, porque os jogadores nesse torneio não se prepararam tanto para cada formato, eles só se prepararam o suficiente para todos eles. Então, tipo, deixa os decks de cada formato mais fracos. Esse formato ele parece um pouco do Mundial, daquele Mundial de 24 pessoas, por esse padrão de ser multiformato. E eu acho que, na verdade, a Wizard direciona essa parte da inovação para o Pro Tour, né? Esse campeonato não teve a ideia de as pessoas inovarem nos decks. Na verdade, eles inovaram no formato e acabaram empurrando os jogadores para não inovar nos decks e usarem os decks já mais estabelecidos. Uma coisa que vocês falam que realmente é um formato muito skill intensive, porque não adianta você ser especialista num formato e num deck, né? Até uma vez o PV comentou que o especialista no deck tal geralmente significa que a pessoa é ruim de Magic. Nesse caso, você não pode ser especialista em nada, porque você tem que se garantir em todos os formatos. Ainda mais com um field tão pequeno e um top 4 bem restrito para você poder ter alguma chance de ganhar. É isso, mas ó, Tomás, cuidado aí, falando assim, vai ofender nosso amigo Obama, hein, cara? O cara só joga de RG Ramp, mano. Não necessariamente. Para quem não sabe quem é o Obama, o Marcos Paulo Freitas, mas a primeira vez que ele foi pro Pro Tour, ele ganhou o PTQ com um deck de Blue White Control. É, não, eu sei, tô ligado. Então, essa teoria aí não se sustenta tanto. E se eu me lembro, o primeiro top 8 que ele fez foi com White Winnie, Kit King, no bloco de Lauren. Bloco ou standard nessa época? É, ele ganhou o GP Mods jogando de Zul. O João da Pochette de Zul. Você pode até ter um argumento de que os melhores resultados dele não foram de ramp, foram só os resultados mais consistentes. Enfim, toda regra tem uma exceção. É. Obama, ele precisa aprender a jogar Magic. Tá claro para essa discussão que ele é ruim de ramp e ruim de Magic. Espero que ele ouça. Além disso, o que vocês acham do processo da escolha de deck quando você tem um torneio multiformato? Se você, por exemplo, Fadinha, se você tivesse que disputar um torneio desse onde você tem que ter três decks de três formatos diferentes e ainda se preparar para o draft, como seria diferente o processo de escolha em relação a um torneio onde você tem um formato construído só? A diferença é que eu ia ter que dedicar menos tempo para cada formato. Por mais tempo que eu tivesse para me preparar para esse torneio, é como se eu tivesse pouco tempo para cada formato. Então, se o dia 1 for Standard Legacy, talvez eu teria me focado mais em Standard Legacy, pelo fato que eu preciso ir melhor no dia 1 para poder passar para o dia 2. O meu foco maior seria crescente no que viria primeiro, né? E aí depois aí eu daria menos prioridade para aquilo que viria depois. Você acha que o cara que vai bem no primeiro dia, provavelmente ele tem mais confiança e mais tranquilidade até para jogar nos outros dias? Isso, justamente, para continuar mantendo o resultado bom do que com o resultado pior no primeiro dia e querendo ir para o segundo dia tentando correr por baixo com o seu resultado pior. Então, bom, é um ponto de vista meu, eu acho que eu faria isso se eu participasse de um torneio desse. Tem um argumento também para dizer que o Legacy tem... Apesar de ser uma só, e o draft uma só também, tem uma rodada menos que os outros dois formatos. O Standard tem 4 rodadas no primeiro dia e o Legacy tem só 3. O Modern tem 4 rodadas no segundo dia e o draft tem só 3. Porque esses formatos têm menos rodadas, também você pode se preparar um pouco menos para isso, um pouco mais para os outros. Isso que o Fadinha falou faz bastante sentido também. Até o Mike Sigs falou isso no artigo dele dessa semana, que ele tá falando exatamente como ele se preparou. Foi mais ou menos isso. Ele se focou um pouco mais nos formatos que tem 4 rodadas. No fim, não teve tempo por causa de tudo que aconteceu no Modern, né? Acaba tendendo as pessoas a escolher os decks mais padrão, né? Tem mais tempo para treinar com o deck do que para inovar no deck build. É, o meu argumento seria exatamente esse. Acho que, eu iria com decks mais padrão. O comentário do Fadinho é indiscutível. Eu acho que o retorno em você investir mais num deck que você vai jogar uma rodada a mais parece pouco, mas é 33% mais vitórias em jogo para essas 4 rodadas comparando com o formato que você vai jogar 3. Então, certamente teria que priorizar Standard e Modern. E normalmente a pessoa, especificamente no draft, tem uma tendência, algumas pode ser um especialista no Limited e não precisar se focar tanto nisso, né? Sim, isso pode acontecer e muita gente que joga no mall, acho que para você se sustentar no mall, principalmente no início, você tem que ser muito bom de Limited para ter algum retorno. Porque é muito caro você montar os seus decks Constructed comprando single. Então a gente pode partir do pressuposto que todas essas pessoas sabem draftar e draftaram bastante Shadows. Outra linha de raciocínio que eu iria seguir também seria nos formatos onde eu não me sinto tão seguro, por serem só 4 rodadas, ter uma alta variância, eu escolheria decks talvez com nível de poder mais alto, mas menos consistente. Talvez decks de combo ou alguns decks que possam roubar algumas vitórias se o oponente não estiver preparado. Em vez de escolher os decks que são talvez os mais consistentes do formato, mas que exijam um pouco mais de treino e com certeza os oponentes já vão estar preparados para jogar com eles. Resumindo o que o Tomás falou, ele joga de Burn. Pode ser. E aí, no último dia do Mox, a gente teve uma dinâmica interessante. A final era feita por 3 melhores de 3, cada melhor de 3 em um dos formatos. Na verdade, não a final, todo o top 4. É, me parece um dia longo para os jogadores do top 4, mas não necessariamente muito mais longo do que um dia que seria para um top 8 de Pro Tour, onde o campeão tem que jogar 3 melhores de 5. Mas é interessante porque você tem que modular e passar de um formato para o outro, às vezes num intervalo de minutos e num dia longo de Magic, jogando às vezes até 9 partidas com cada deck, cada formato. O que vocês acham desse tipo de formato e da possibilidade dele ser usado para mais torneios no futuro? O Player Championship do Star City Games, o top 8 foi assim também. ou não sei se foi top 8 ou se foi só final, onde o jogador escolhia qual formato que ia jogar, quem tava na play, entre aspas, né? Escolhia o formato, depois quem perdeu escolhia outro formato e no final jogava o terceiro se fosse preciso. Isso pode ter levado algum desses jogadores a escolher os decks para Standard, Modern e Legacy com um mindset meio parecido, jogar de agro os três ou jogar de combo os três. Para que não exija uma linha de raciocínio, uma tomada de decisão tão diferente entre um deck e outro. É, para que essa mudança de mindset entre um formato e outro, já que pode acontecer tipo, em questão de minutos, não exigir tanto dele, né? E lembrando que o torneio que você citou da Star City Games foi um torneio presencial, onde me parece que esse tipo de alteração seria ainda mais taxativa para os jogadores comparado com o MOX, que é um torneio 100% online. Fala, Wilson. Não, eu só concordar com o Jaca, que realmente, assim, isso faz bastante sentido, né, que ele falou, você continuar com a mesma linha, né, de raciocínio para você não ter que se concentrar de uma outra maneira. Se você for ver os decks que o Nils Norlander, que ganhou, ele escolheu 3 decks de combo. Então, tanto no Legacy, Modern, Standard, os decks dele foram combo. Para mim, eu considero Infect como combo. Então, assim, então, isso faz bastante sentido, né? Do que eu tô falando, assim, vendo aqui mesmo que os decks que cada um escolheu. O próprio Alexander Ivanov não muito, né? Ele escolheu, ficou meio entre o agro e o mid-range, mas também tá ali. E o Gary Thompson ficou entre mais o control e o mid-range. Mas, se for ver, assim, nada muito... Tipo, ninguém tava com um deck supermente agro no Modern e um deck supermente controle no Legacy. Então, realmente, parece que é isso mesmo que eles escolheram lá. A minha opinião sobre o formato Top 4 é a mesma, basicamente, sobre o formato do resto do torneio. Eu acho que é perfeito até para fazer o Top 4 assim, para um torneio multiformato assim. Mas uma coisa que eu gostei de pensar um pouco, que eu ainda não cheguei numa conclusão boa, você é uma dessas pessoas e escolhe qual formato você escolhe primeiro. Você escolhe um que for good match para você ou deixa para depois, entende? Tipo, eu não sei ainda. É muito psicológica essa decisão, porque se você for pensar matematicamente, a ordem não importa. É. Sim. Depende muito do tipo de pessoa e do tipo de jogador que você é. Tem gente que quando tá ganhando, entra numa streak e se sente confiante, se sente invencível e acaba jogando de uma maneira mais fluida, como as pessoas falam, fica in the zone. Outros jogadores, eu tenho certeza, que jogam melhor quando estão sob pressão. E às vezes você deixar os seus good matches para o final, que é onde você tem a melhor chance de ganhar e você vai estar sob pressão, e meio que não se importando tanto em perder a primeira partida, no formato que você se sente mais fraco. Você talvez tenha o que em inglês eles chamam de silver lining, né? Você, ok, perdi a primeira, mas eu sei que eu jogo bem sob pressão, e eu tenho meus decks mais favoráveis para o segundo e terceiro match da semifinal ou da final. Vem muito da pessoa entender como que ele mesmo funciona como jogador. Eu faria esse tipo de autoanálise antes de entrar nesse metagame da escolha da ordem dos formatos. Além dessa autoanálise, você pode pensar, você joga a primeira partida num formato que talvez seja um good match para você, e aí você tem que ver que próximo match o oponente vai escolher. Então, você pode fazer a escolha do primeiro formato em função da escolha do segundo formato. E se você tem um match onde é melhor você começar, sabendo que o cara vai escolher esse formato, você pode escolher um bad match no round 1 para você, que daí você começaria na 2. Faz todo sentido, e aí você entra num negócio que sai do subjetivo e entra no objetivo do jogo, né? Obviamente, tem muitos decks no Magic que tem uma diferença brutal entre o percentual de vitórias na play e na draw. E se você tem um deck desse, você com certeza vai querer manipular a escolha para que você tenha alguma chance de estar com o deck certo na ordem certa. Especialmente começar no round 3, né? E tem um pouco de metagame de poker também. Você tem que saber como o seu oponente vê esses matches, vê esses matchups. Se ele vê o matchup de maneira diferente que você, você pode usar isso a seu favor para poder escolher a ordem dos matchups. Só uma dúvida, quando terminou o dia 2, já estava definido o top, já estava definido quem enfrenta quem no MOX, vocês sabem? Sim. Já estava, né? Primeiro contra então... o quarto, o segundo contra o terceiro dos standings. Ah, tá. Não, ok, então. Então, se isso é divulgado, então fica, então, como o Fadinha falou também, fica mais fácil programar, né? Mas fica um mind game ali, né? O que o cara vai jogar, o que não vai. E você falou, Wilson, dos jogadores chegarem no último dia já sabendo qual é o match. Uma coisa interessante é que os 4 que fizeram top 4 terminaram empatados nos standings. Eles tiveram o mesmo número de pontos e o desempate foi no match winning percentage dos oponentes, que é o quando você empata em pontos no formato suíço do Magic, você desempata com quem teve os melhores oponentes no torneio, os melhores sendo definidos por quais oponentes ganharam maior percentual de partidas, acaba saindo na frente. O jogador que acabou campeão, o Nils Norlander, foi o quarto lugar no suíço, empatado em oponente match winning percentage com o terceiro. Player game win. Player game win, que é o número de games, né? Isso. É o número de games, a porcentagem de jogos que você ganhou. Sim, isso. Só pra esclarecer, o match é a melhor de três. Então, quando você fala que ganha o match, significa que você ganhou duas das três possíveis. E o game, na verdade, é cada jogo de Magic que compõe cada melhor de três. Então, se você teve 10 vitórias e você teve das suas derrotas, duas delas foram de 2-1, você teve 22 games vencidos e 10 matches. Bem, a gente está chegando no fim da discussão sobre o Mox. Uma coisa só que eu queria saber, o que que vocês acham, mais como jogadores e menos como comentaristas, de uma certa forma, não o Mox, o Campeonato Mundial, que foi o que aconteceu esse fim de semana, mas as temporadas do Mox, elas tendem a recompensar quem joga muito. E no final você tem um torneio onde, ok, você precisa ganhar um torneio para se classificar. Mas, de várias maneiras, esse formato parece mais acessível, até porque qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tem o mesmo número de torneios à disposição, diferente das temporadas de PPTQ, por exemplo, PTQs e principalmente Grand Prix, onde a América do Norte tem uma concentração muito maior. Vocês veem a possibilidade de, em algum momento, como jogador de Magic, investir no Magic Online como uma chance de chegar ou de ter mais oportunidades no Pro Tour? Eu acho que, inclusive, eles mudaram o sistema do Mox para esse ano, ficou mais acessível ainda. Antes você tinha que ter uma pontuação mínima por temporada e agora mudou. A partir do momento que você consegue os 35 Qualifier Points, que é o que você vai coletando nos torneios menores, você pode jogar todos da temporada até o fim do ano, né? E também não é mais só o vencedor que leva top 8 do Monthly Mox inteiro, ganha invite pro Mox Quarterly, no final os dois primeiros ganham invite para esse torneio, pro Magic Online Championship. Perfeito. E esse sistema, se você for pensar na matemática, o sistema do Qualifier Points cumulativo, você aumenta o requisito, você faz com que nas primeiras temporadas menos pessoas se qualifiquem, mas até o final do ano você tem um número maior de jogadores podendo participar dos qualifiers, já que você teve o ano inteiro para acumular pontos de qualificação ou os QPs. Eu achei que esse jeito ficou mais democrático. Agora o jogador, ele vai ficar um mês de férias, ele pode se internar no Magic Online e conseguir esses qualifier points para conseguir uma tranquilidade pro resto do ano, só ir administrando, né? E fica um pouco mais justo para quem é player de final de semana, aquele player mais casual também, que quer ter uma chance. Você não precisa se profissionalizar no Magic e, voltando no que o Jaqueline falou, competitive play do Wizard salvando a democracia. Fala aí, Jaqueline. Pessoalmente, eu tenho uma disposição a tentar uma vaga pro Pro Tour ou pro Mox treinando mais no Magic Online do que no Magic de papel. Até pela disponibilidade de tempo também. Foi isso então, Magic Online Championship Series de 2015, que aconteceu no mês de maio de 2016. Antes que eu esqueça. Eles podiam fazer igual o futebol europeu, né? Podia temporada 2015-2016, né? Eles poderiam fazer, mas aí faria muito sentido, né? E eu não sei se isso é permitido. Agora, indo para o futuro, olhando para o próximo fim de semana, Modern Weekend, a gente vai ter dois torneios nesse formato nos Estados Unidos, dois Grand Prix acontecendo no próximo fim de semana e os dois do formato Modern. O Modern, a gente teve uma verdadeira invasão, uma enxurrada de decks de Eldrazi no último Pro Tour. Foi o arquétipo dominante, indiscutivelmente, do Pro Tour. E o Modern passou por algumas mudanças, tanto se você considerar as cartas novas que foram inseridas das últimas coleções, mas também Ugin, que é um dos engines do deck de Eldrazi sendo banido, e Ancestral Vision, que é um staple, né, uma marca registrada dos decks azuis, e Sword of the Meek também, ambos saindo da lista de cartas banidas, sendo válidos para o jogo de novo. Sword of the Meek, só para lembrar, que é o combo com Topter Foundry, onde você pode fazer criaturas infinitas, sendo uma criatura para cada mana que você tem à disposição, que seriam tokens artefato 1-1 com Fly. É um combo muito resiliente e difícil de tirar uma vez que ele bate na mesa. E lembrando que a cada criatura você ganha um de vida ainda. Sim, também tem isso. Então, cada mana é uma criatura, artefato 1 com flying e 1 de vida. E considerando que o Sword of the Meek volta para a mesa com qualquer criatura, ele é muito fácil de preservar. É difícil você tirar essa carta de jogo, a menos que ela seja exilada. E o Topter Foundry, ele não tem a mesma propriedade, mas você tem vários mecanismos no Modern, como Academy Ruins, para trazer o Topter Foundry de volta. É um combo que, quando ele era o principal engine do Modern, ou do Extended, antes do Modern, ele era muito resiliente, considerado muito forte. Mas, para surpresa de todos, no Star City Games Open, já transicionando para a última amostra que a gente teve de como o Modern está hoje, no Star City Games Open e até no Magic Online, a gente não vê uma reaparição de Sword of the Meek com Topter Foundry. A que vocês acham que se deve esse deck não ter voltado com força pro formato? É pra você ver como o power level e o metagame do Modern, ele é diferente, né? Sword of the Meek, acho que era banido desde que eles inventaram o Modern. Que nunca foi válido no Modern. Nunca foi válido. Ele era dominante no Extended. Tinha uma ameaça de voltar ele e ele dominar o formato de novo, que foi desbanido e não foi o que aconteceu. Já o Ancestral Vigil, ele conseguiu ter uma presença de volta e eu acho que deixou o formato mais saudável ainda. Foi bom voltar com Ancestral Vigil. Mas falando sobre a Sword of Meek, na minha opinião, ela não está aparecendo tanto, porque no Modern já existe muito preparo contra artefato e contra Graveyard. Então, como os decks já são meio que preparados para isso no sideboard, contra outros arquétipos, se você enfrentar um Sword of the Meek e um Topter Foundry, um Modern, que é muito mais abrangente que o Extended, então dá uma abertura maior para a gente poder trabalhar com as cartas. Então, os decks já estão preparados para isso, mesmo se for uma surpresa. Como parece que assim, não encaixou bem por causa disso. Sem contar que o Blueprint Decay já era um staple do Modern, que é muito bom contra esse combo, né? É, na minha opinião, o que parece é que os outros combos são simplesmente mais rápidos. Por causa disso, o combo mais lento é puxado para fora do metagame. Perfeito. Só para setar um pouco qual é o cenário do Modern, a gente teve o Pro Tour, onde Eldrazi dominou, a gente teve novas cartas sendo lançadas, uma nova expansão depois do Pro Tour, o movimento de banir Eye of Ugin e tirar da lista de banidas Ancestral Vision e a Sword of the Meek. Antes do GPs da semana que vem, a gente teve um Star City Games Open, que já foi nesse novo Modern, com essas novas cartas. E só para dar uma ideia dos decks que fizeram Top 8, a gente teve um azul, branco e vermelho Control, Jeskai Control, que foi até o deck que venceu o torneio. Dois decks de Infect, um verde e azul, um verde e preto. Um Valakut, um Grixis Delver, um Tron, que dessa vez foi o Red Green Tron. Um Jund e um White Red Control, que tem algumas coisas de hate no main deck. E é assim que o deck funciona. Então, esses foram alguns decks que fizeram top 8 no Star City desse fim de semana. Quem está prestando atenção em casa, zero Eldrazi no top 8. Vocês acham que sem o Eye of Ugin o deck de Eldrazi morreu? Eu não creio que tenha morrido, porque se você for ver lá, top 32 do Star City, eu acho que você vai achar um ou outro deck de Eldrazi, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Assim, os decks não tão explosivos, mas jogando com umas engines, assim, umas interações que ainda são boas, mas o deck parou com aquela explosão que tinha. Falando sobre o top 8 que rolou, eu gostei muito desse deck do John Pillman, esse que foi o White and Red Control. Eu queria muito falar sobre esse deck também. Claro que o deck ganhou, o deck com WR ou Jeskai, como você quiser falar, também tem uma mesma interação, aquele combo da Nahiri com Emrakul. Mas eu gostei muito desse deck do John Pillman, porque, cara, é um deck de controle que não usa azul, joga muito bem no formato. E tem uns hates bem decados, cara. E uma coisa que até às vezes saiu, já que a gente conversa muito sobre isso, sobre colocar esses hates, Blood Moon, Leyline, bem decados nesse tipo de deck. E realmente agora apareceu e apareceu forte. É verdade, a gente já tinha conversado bastante sobre esse RW hate. Apesar do deck ter feito top 8, eu achei o deck muito interessante por ser uma lista que eu não tinha visto jogando no Modern. Apesar do combo de Nahiri com Enraku ser um combo já conhecido, pelo mesmo motivo que você falou, Wilson, acho que é um deck de uma certa forma de controle que não tem azul, Mas a minha percepção é que esse deck depende muito dos rates de main deck que ele tem, e isso muitas vezes é um sinal de que é um deck que não se sustenta ao longo do tempo no formato. E conforme o metagame vai mudando, se você erra a sua previsão do metagame e os seus rates de main deck não são os melhores para aquele fim de semana, você acaba tendo muitas cartas mortas em muitas partidas e o seu deck perde consistência. É sempre uma aposta, né? Você fazer. É difícil. Assim, leitura de metagame, eu vou falar a verdade que isso é o meu pior quesito no Magic. Quando eu acho que eu sei ler o metagame, eu tô completamente errado. Então, nesse caso aqui, eu não sei, porque assim, eu li por cima, né, o top 32 do Star City e eu não vi a predominância de nada. Não existe um deck que tava predominante. Tinha de tudo. Então, acho que por esse fato, esse deck acho que foi bem. Porque se tem de tudo e você coloca uns rates meio que genéricos no deck. Você tá combatendo um pouco de tudo também. Então, assim, não foi campeão, mas fez top. Ponto pra esse cara aí, com esse deck. É uma lista, assim, aquela que eu gostaria de montar, assim, e jogar algumas matches com ela para poder ver como é que funciona. Esse deck, ele assim como o Jeskai, ele mostra que esse combo da Nahiri com Emrakul, que é basicamente um combo de uma carta, porque é só a Nahiri que você precisa, veio para ficar, porque é muito poderoso esse combo no Modern. Você estava argumentando que o combo de Sword of the Meek e Topter Foundry é muito lento, e pode-se argumentar que esse combo é ainda mais lento, e ainda assim o nível de poder dele é tão alto, e a simplicidade, por ser um combo de uma carta também, acabou compensando esse fato. É tipo um combo que ele tá num deck mais de controle, então ele não tem essa necessidade de ser tão rápido. Na verdade, é mesmo, é uma shell que caberia o combo do Sword of the Meek, Topter Foundry, mas o pessoal prefere a Nahiri, por ser mais simples e ser um combo de uma carta só. É uma coisa que, olhando só o top 8, a gente não consegue ver, mas no day 2 desse SCG Open, não teve nenhum Melina Company ou Obsidian Company no Day 2, que era até então o principal deck do Modern. Não sei se foi muito hateado em algum momento, ou se esse próprio shift do metagame com a Nahiri já tirou esse deck do formato, ou se foi uma coisa de momento e talvez semana que vem ele volte. Isso aí só o tempo vai dizer, né? Antes da gente falar do Melira Company e tentar entender por que ele não fez top 8, só recapitular para quem está ouvindo, caso não seja familiar com o combo que a gente mencionou: Nahiri the Harbinger é um Planeswalker, branco e vermelho, custa uma branca, uma vermelha e duas, começa com 4 pontos de lealdade. E só para relembrar o que é relevante: a habilidade dela de mais dois é você pode descartar uma carta, caso você o faça, compre uma carta. Então, basicamente, você já entra na mesa subindo a 6 para ciclar uma. Não ciclar, mas para fazer um loot de uma carta. E ela também pode entrar na mesa se defendendo, dando menos 2 e destruindo uma criatura virada, ou um artefato virado, ou um encantamento. Basicamente, se você foi atacado e o seu oponente tem uma criatura na mesa, o board dele não é a prova de Nahiri. Você conseguindo levar ela até 8, a habilidade dela de menos 8, basicamente é um tutor de criatura que coloca a criatura direto na mesa, com ímpeto, retorna a criatura para a sua mão no fim do turno. E a ideia é que você use essa habilidade para buscar um Enhakul, que é um só no seu deck. Você não tem o menor interesse em jogar esse Enhakul direto da sua mão. Você atacando com o Enhakul uma vez, é extremamente provável que o jogo acabe, E o interessante. dada a habilidade de Annihilator 6 do Enhakul. E lembrando que se você tiver a Nahiri no seu deck, você não precisa se preocupar em comprar o Emrakul, porque você pode descartar ele para Nahiri e ele se embaralha de volta e depois você pode buscar ele de novo. Perfeitamente. Acho que Era era isso isso que eu que ia eu ia falar. falar também. Ótimo. É bom que tem três pessoas que entendem de Magic no podcast. Quer dar uma menção a um deck que fez top 16 no Star City, um deck de Fractious. Não sei se vocês viram. Cara, a diferença de um top 16 para um top 8 é extremamente pequena. Eu vi esse deck no Coverage do Suíço. Então, assim, às vezes a gente não dá muita atenção pro resto, mas é um deck assim, Fractious sempre foi o dominador da Kitchen Table. A gente nunca. Ah, Fractious é Kitchen Table, cara, casual. E um cara vai, com cara e coragem, o Adam Bowman, vai lá, cara e coragem, monta o deck do Fractious e muito consistente, te usando com cinco cores. O Sad Sliver, que é um Fractious vermelho, cara, que eu não tinha visto ele aparecendo, mas ele serve como um Fractious musculoso, assim, entre aspas, e dá mais um também se você controlar um pântano. Então, além disso, O side bem montado também, com Harmonic Sliver, com Frenetic. Então, enfim, o deck é muito bem feito, com bastante interação, assim. E às vezes é bom dar uma olhada, cara, porque a gente é muito pego de surpresa, às vezes, no Modern, enfrentando, assim, às vezes você não espera enfrentar um deck desse, né? Sim, é um deck que pega de surpresa, sem dúvida, e até que não é tão levado a sério. É o tipo do deck que eu lembro até hoje, no Magic Online, a primeira vez que eu joguei contra Sword of the Mictopter Foundry, e eu achava que era um combo totalmente Johnny, e o cara não tinha o menor interesse de ganhar o jogo e tal, era ok, o que esse cara tá fazendo, né? E depois se tornou o combo mais dominante do Extended. Aí na primeira vez que eu joguei, eu totalmente desconsiderei e me senti o pior jogador do mundo por ter pedido para aquele deck absolutamente tapa-fúrdio. E é mais ou menos isso que você pode acabar passando quando você enfrenta um deck de Fractures num torneio premium. Não premium nesse caso, mas um torneio grande, sendo pego totalmente de surpresa. Sem contar que o ambiente do Modern, ele é absurdamente aberto, né? Então você tem que estar, no mínimo, preparado para esse tipo de surpresa ou decks aleatórios, especialmente nas primeiras rodadas, porque ele é um formato que as pessoas casuais conseguem competir, ou as pessoas têm um pet deck e vai se tornando especialista nisso e acabam indo bem. De repente foi o caso desse cara de Fractures, né? Sim. Além do cara de Fractures, só quero voltar numa questão que Tomás tinha falado do Eldrazi, se o Eldrazi tinha morrido ou não. Eu creio que não morreu totalmente, porque em 11º teve o Todd Stevens, que jogou, tava de Bunch Eldrazi. Depois, quem quiser, tiver curiosidade, dá uma olhada lá no Star City, nos decklists. É diferente, como falei, com interações, não é tão explosivo, tá? Tanto que ele joga com Nobre Hierarca, Tarmogoyf, é um pouco diferente do que o Eldrazi que a gente via antes do banimento. E também tem um outro Eldrazi, que é um BW Eldrazi, meio que Death and Taxes, que ficou em... fez top 32 também. 20º, Gregory Matthews, que é um pouco diferente. Ele fica naquela base de flipar as criaturas, né, com Flicker Wisp e o Eldrazi Displacer, e fazer esse tipo de interação, né, com o Photon Seer, quando entra em jogo. Usa Thalia também, usa bastante criatura. Então a gente tem aí o Eldrazi aparecendo também. Eu acho que o Eldrazi não morreu, ele só ficou meio honesto demais e ele vai ter que se reinventar a partir do banimento. Fadinha, o que, que você acha? Eu acho a mesma coisa. Eu acho que depois do banimento do Elf Ugin, o Eldrazi vai ter que se reinventar, porque ele não pode mais contar com aqueles draws explosivos que ele tinha antigamente. Então ele tem que mudar seriamente a maneira de ser construído para competir com os outros decks. Ele já estava meio fazendo isso sozinho, né? Que você teve os decks de Eldrazi do Pro Tour e depois você teve o W Eldrazi, que ele ia um pouco mais na defensiva, né? Ele tinha um pouco mais de consistência em troca dessa explosão. E aí depois já estava tendo o RG Eldrazi, que ele era ligeiramente maior do que o W, e também ele estava perdendo a explosão sozinho, né? Eu acho que o caminho para o deck de Eldrazi é esse, né? Virar um deck mid-range. Eu também acho. Eu acho que é isso. É como você falou, tem que se reventar, tem que parar de... Era um deck que você não precisava pensar direito para jogar, você vomitava aquele monte de Eldrazi rapidão e batia. Agora tem que pensar, fazer interação, fazer o negócio acontecer de maneira mais justa mesmo. Voltando num comentário que o Wilson tinha feito, que Collected Company estava meio sumido, mas o deck que tirou bom proveito do Collected Company nesse torneio foi justamente o deck de Fractures. Se você for olhar, é um deck que consegue tirar valor dessa carta. O Collected Company, sim, no deck de Fractures, ainda mais tendo um Fractures que dá haste, né, para os outros Fractures, ou seja, um Collected Company até de main phase fica bem complicado de se lidar com... caindo duas criaturas ao mesmo tempo e dando haste, né? Perfeito. Falando no Collected Company, vocês também tinham mencionado que o deck de Melira não apareceu muito nesse torneio, nas principais posições. Tem algum motivo para esse deck ter sido meio que deixado de lado do formato? Então, não sei. Na verdade, ele não fez nem Day 2. Ninguém jogando de Melira Company passou para o segundo dia de competição. Isso que eu acho estranho. Eu não acho estranho, por acaso, não ter feito um top 32 ou um top 16. Simplesmente não tinha nenhum no Day 2. Usando a minha experiência com esse deck, que não é muito, faz muito tempo que eu não jogo, Modern, O que eu vejo aqui no top 32 desse Star City tem bastante RG Tron, que é o único match desses aqui que eu tenho certeza que é ruim pro Abzan Company. Sim, é verdade. Pode ser também porque o Abzan Company, no meu ver, é o deck to beat do Modern. Era, né? O deck to beat. Então talvez todo mundo já estava meio que preparado ali para enfrentar uma Abzan Company. Eles talvez tenham sido despachados no primeiro dia, né? Pegando uma carona nesse comentário do Wilson, é interessante, ele falou que o Abzan Company seria o deck to beat do formato, o deck a ser vencido. E a gente viu nesse um torneio que o Abzan Company teve uma performance muito ruim. Então a pergunta para vocês é: quão representativo do futuro desse novo Modern, o Modern com Ancestral Vision e o Modern sem Eye of Ugin, o quão representativo desse Modern foi esse field, esse metagame do Star City Open desse fim de semana? Eu acho que ele reforçou uma tendência que a gente estava imaginando desde o banimento e da coleção nova, que é o ressurgimento dos decks mid-range, né? Que estava sendo impossível você jogar de mid-range, porque se você tentasse jogar contra o Eldrazi, você simplesmente era engolido. É, agora a gente viu que no top 8 tem o Jund, tem um Jeskai Control, que ele é meio control, meio mid-range, tem esse RG Valakut, que não é o deck de Scape Shift, é um outro RG Valakut. Né, ele é mais mid-range também, com o Oráculo de Muldaia. Né, nesse cenário de ressurgimento do mid-range e dessa mudança, eu acho que todo mundo tentou lidar muito com os decks agro e acabou virando um ambiente mid-range. Até isso pode justificar a presença do Tron no top 8. Sobre o Affinity, que estava dominando, quando o Eldrazi era dominante, era o único deck que conseguia aparecer. O Affinity apareceu no top 32 aqui, apareceu um Affinity no top 32 apenas. O que eu acho, assim, foi um pouco até decepcionante, porque o deck, ele molda o formato. Ou você joga com hate de artefato no side, ou você tem um jogo perdido contra o Affinity. É, eu acho que isso aí simboliza bastante mudança do metagame agro que estava anteriormente para esse ambiente mais mid-range. E também não tem nenhum deck de combo puro no top 8, né? Eu acho que é esse ambiente que a gente vai ter, um ambiente mid-range e decks que são bons contra o mid-range. É isso que eu espero nesses dois GPs. Como esses controls do Anahiri. É, essa era a minha colocação. Geralmente, o deck mid-range é o deck que tenta estar preparado para tudo ao mesmo tempo e colocar um pouco de pressão, mas essa estratégia geralmente não funciona contra decks de controle, né? São reativos igual o deck de mid-range, mas geralmente numa curva mais alta e com finishers melhores. E até mais elementos para controlar o jogo de fato, já que o mid-range se importa em colocar alguma pressão, algum clock no oponente durante o jogo, e o deck de controle simplesmente não tem um clock. Ele tem o mínimo de win conditions possível. Em relação a escolhas específicas de cartas e até escolhas de deck, eu tenho duas perguntas para vocês. Uma é sobre Valakut e outra é sobre Ancestral Vision, que é uma carta que acabou de voltar. Sobre Valakut, quais seriam as vantagens e, ao mesmo tempo, qual é o trade-off que o jogador está fazendo em jogar com deck de Valakut sem Scape Shift em relação ao deck tradicional com o combo de Scape Shift, que é assim como o combo de Nahiri, é um combo de uma carta só. Ele está deixando o deck mais linear, mais consistente. Ele tem mais cópias da mesma coisa, basicamente. Ele tem mais cópias das cartas que buscam lands no baralho e menos cópias de cartas como, por exemplo, ou melhor, quase nenhuma cópia de cartas como, por exemplo, Crypt Command, Zet Charm, essas coisas que o Scape Shift com azul normalmente tem. Já o Valakut, Scape Shift só GR, ele se importa apenas em ser o mais rápido e mais consistente possível. Não se importa em reagir a nada que o oponente faz. E esse deck é rápido o suficiente para o formato, você pensando em possíveis combos que ele vai enfrentar, por exemplo? É que assim, o main deck ele interage muito pouco. Ele tem Lightning Bolt para interagir com o oponente. Vamos pensar nos combos que tem no formato hoje. A gente tem o combo do Melira Company. Eu considero o Infect como um combo, né? Porque geralmente é um ataque que tem que passar e jogar tudo em cima e ganhar. E tem o Affinity também, que é quase um combo, é um agro combo, assim, que também é. Mas ele imprime um ritmo diferente. Eu acho assim, contra um deck do tipo Affinity, esse deck desse Regi Malakut, talvez seria um match ruim, porque o Affinity aqui tem só o Lightning Bolt de interação no main deck e depois no side tem lá Anger of Gods e Reclamation Sage. Só que ainda assim, são cartas de custo 3, são um pouco devagar essas cartas. Elas são cartas que é difícil elas não caírem, elas vão cair no turno 3, é difícil no turno 3 você ter, pode ser que você der um Farseek ou algo assim, no turno 3 você pode ter mais 4 terrenos, mas não vai conseguir fazer no 2, é muito difícil no 2 você fazer essa carta. Então você, esse deck apanha, a meu ver, apanha legal para uma Affinity. É, mas como o Affinity não teve uma performance muito boa, ele acabou evitando o bad match, né? Como, eu não sei como estava lá no evento, metagame, mas o Affinity a gente não viu, né, no top 32, e a gente talvez não, o metagame lá tinha poucos, né, do Affinity. Então, uma leitura desse jogador, do Daniel Hendrickson, uma leitura do metagame, viu que não tinha, talvez não tinha muito Affinity no game, e esse foi um deck que se deu bem ali no naquele torneio. E ele consegue rampar Prime Evil Titan ou o To The Breach para fazer o Prime Evil Titan relativamente rápido, né? Sim, turno 4 já é bem possível. É que o turno 4 é o turno que a Wizard recomenda para as pessoas combarem no Modern. É que, na verdade, a Wizard estava evitando um pouco essa história de combar no 4, banindo o Sprinter Twin. Não, ele quer, o 4 está liberado, eles não querem que você combe antes, com consistência. Beleza, e falando do Ancestral Vision, a gente tinha comentado que, comparado com Sword of the Meek, é uma carta que é possível argumentar que o nível de poder do Ancestral Vision é bem inferior ao nível de poder do Sword of the Meek. Mas foi uma carta que viu bastante jogo, né? O Fadinha comentou que viu o jogo em praticamente todos os decks que tinham azul, enquanto Sword of the Meek não voltou. O Ancestral Vision jogar nos decks azuis faz todo sentido, né? Acho que pouquíssimos decks não teriam uso para essa carta, mas o que eu vi de mais interessante é que Ancestral Vision me parece algo que funciona como um engine e um enabler do deck. E várias listas têm Ancestral Vision no sideboard e não no main deck. Porque o que tem nessa decisão de colocar uma carta como Ancestral Vision, que não é reativa, ela não é uma bala de prata contra nenhum deck, no sideboard e não no main deck? Provavelmente jogar contra outros controls, né? Sim, eu pensei nisso. Ou pode ser também simples inexperiência das pessoas que ainda não chegaram na conclusão de que essa carta é melhor no main deck. Pode ser também. Às vezes as pessoas elas têm receio de fazer esse tipo de mudança drástica no deck dela. É, pode ser um caso de você simplesmente não saber identificar qual seria a primeira carta a sair do seu deck para entrar em os Ancestral Vision no main deck e não no sideboard. Quando eu falo experiência, eu quis dizer experiência jogando com a carta, Ancestral Vision. Sim. É, pode ser que o pessoal, por não saber muito o que esperar, acabou optando por no side, porque talvez nem sempre seja muito bom, né? Eu acho que quem tira melhor proveito dela, de repente, não é nem o WR Control. Talvez quem poderia tirar proveito dela seria os decks de Delver. Mas no deck que fez o top 8, eles estão todos no sideboard. Você faz o sexto vídeo no 1, faz o Delver no 2 e você já tem um gás garantido, né? Eu posso dizer sobre esse tipo de deck, eu tentei. Eu montei um deck de Delver, treinei durante algum tempo, agora nos últimos dias, assim que teve o desbanimento da Ancestral Vision, não dá muito certo. Eles um deck de Delver é um tempo deck para ser não tão devagar, né? E eles rodam em sentidos opostos a estratégia de um Ancestral Vision e a estratégia do Delver. O Delver, você quer fazer o Delver num. Você não quer fazer o Ancestral Vision num. Aí já perde o tempo do negócio. Você quer fazer o Delver num, o Ancestral Vision no 2, talvez? Ou não, quer ficar aberto agora para um counter? Então, eu percebi que eles não estavam casando muito bem. Faz sentido o deck de Delver não querer Ancestral Vision, porque o Delver, como é um tempo, ele quer que as cartas dele todas afetem o jogo o mais rápido possível. Ancestral Vision é exatamente o oposto disso. Ela vai afetar o jogo o mais devagar possível de todas as cartas que você consegue colocar no deck. É, mas talvez por isso esteja no side, porque às vezes você tem um matchup que você precisa ter um gás. Provavelmente o seu Delver vai morrer de qualquer jeito. E daí você tem um Ancestral Vision, porque depois tem os late game, né? Tem o Eu concordo que o Ancestral Vision, acho que a definição do Fadinho é excelente. É a melhor carta lenta possível para um deck azul, que ela realmente é muito lenta. Você vai tirar proveito da carta 4 turnos depois de você jogá-la. E pensando, por exemplo, no deck de Delver, onde a jogada ideal no primeiro turno é um Delver, essa carta vai ter um impacto no jogo, no mínimo, no turno 6. O que não é lá muito emocionante no formato como Modern, onde tem muitos decks que estão tentando matar o oponente no turno 4. Concordo, e concordo, acabei de dizer, não é a melhor jogada no turno 1 Ancestral Vision. E em alguns jogos onde o atrito e o card advantage vão ganhar para você, o Ancestral Vision entraria. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala que a melhor jogada, a jogada ideal do deck é Delver no 1, o deck não tem nenhuma maneira consistente de fazer Delver no 1. É muito inconsistente você fazer Delver no 1. Eu acho que existem várias mãos boas no deck de Delver que não incluem o Delver no 1. Seria uma decisão de Mulligan muito agressiva, por exemplo, você rejeitar a maioria das mãos que não tem Delver. E o Ancestral Vision me parece que é um substituto ou uma segunda opção bastante razoável para uma jogada de turno 1. Até porque sendo uma carta lenta, o melhor proveito que você pode tirar dela é realmente jogando no turno 1. Obviamente, como o Wilson falou, a jogada ideal, se você tem as duas, é Delver no 1 e Ancestral Vision no 2. Mas mesmo assim, para um deck que ou tem a melhor jogada possível no turno 1, que é o Delver, ou várias jogadas nada emocionantes no turno 1, ter essa carta de main deck faria muito mais sentido. Eu ainda acho muito estranho você ver tanta ocorrência de Ancestral Vision nos sideboards. Eu acho que é porque o Delver ele também tem outras... Ele tem outras jogadas de turno 1, mesmo que o Delver exatamente seja inconsistente e seja a melhor de todas, tem Swift Spear, tem Goblin Guide. Nem todas as listas usam Swift Spear. Essa que fez o top 8, por exemplo, não tem nem o Goblin Guide, nem o Swift Spear. Eles não têm nada no turno 1, além do Delver. Você tem Serum Visions, que é ok. Você tem Thought Scour, que não é tão ok assim, mas é mediano. E você tem jogadas reativas, tipo Bolt, Spell Snare. No caso, se você está na draw, Spell Snare é é um drop 1 no deck. Né? Mas eu entendo que o deck de Delver, você ser reativo é a segunda opção. Ainda mais que ele usa esse caso desse deck do top 8... Usa o Tassigur e o Gurmag, né? Então, caso você não abrir com o Delver, você ser reativo, você tá dando insumo para descer mais rápido possível o Gurmag e o Tassigur, né? E nesse caso, o Thought Scour seria a melhor segunda opção, né? Para você fazer o setup do Gurmag ou do Tassigur, né? Eu acho que se a gente ficar debatendo mais uns 10 minutos, a gente vai chegar à conclusão que o Ancestral Vision é no side mesmo. Eu ainda estou longe de ser convencido, mas ok. E além de todos esses decks que fizeram o top 8, eu andei olhando os artigos da semana, tem muita sugestão. Teve um Dread, na verdade tiveram 2 Dread Modern nesse torneio do Mox. O Sean McLaren, ele sugere uma lista de Elfo, que já é uma outra coisa que não foi citada em nenhum momento. Então tem muita gente tentando muita coisa diferente, né? Pode ser que a gente se surpreenda totalmente na semana que vem com os resultados dos 2 GPs. A gente não citou Elfo, Jaca, mas a gente teve um Elfo no top 16, tá? Lá do Star City. Então são muitos decks que eles estão fazendo alguma coisa, mas estão meio fora do radar, né? Sim. Que seria um deck de combo que foi totalmente ignorado, né? O Cedric Phillips ganhou um PTQ no Mall jogando de Auras também. Então você vê como é abrangente o formato do Mall. A gente nunca sabe, né, direito. O Modern é um formato difícil mesmo, assim, porque a gente tem um sideboard apenas de 15 cartas, né? Então é difícil se preparar, você ir com deck e se preparar contra tudo. Eu acho que a chance de você ser surpreendido é muito grande, né? Você não consegue cobrir todos os pontos que deve cobrir com o seu deck, né? Sim, concordo. Conclusão, então, é que o formato é tão aberto que a gente vai apostar que no próximo torneio a gente vai ter Sword of the Meek, Top The Foundry, Fadas e BR Agro no Top 8. Consegui concluir. Não é impossível, cara. Além do que, ele é um formato, ele reage de forma mais lenta, não é igual ao Standard, que você, na semana que vem, você vai montar outro deck pra jogar com aquele metagame da semana passada. Muita gente joga com os pet decks, ou joga com o único deck que tem, e tenta se virar com isso, né? E esses resultados não são tão levados em consideração quanto é no Standard. É, e a gente vai ver no nosso próximo podcast semana que vem. Vai ter os GPs agora esse final de semana. Talvez tudo que a gente falou hoje não vai servir de nada. Vai tudo mudar nesse final de semana de novo. Vamos ter que criar novas conclusões. Vamos torcer para o pessoal se comportar direitinho e realizar as nossas previsões. Na verdade, eu diria que se tudo que acontecer na semana que vem for exatamente o oposto do que a gente discutiu aqui, a gente está no mesmo patamar de todos os especialistas de Magic que as pessoas acompanham na internet. Então, tá ótimo. Fechando aqui a conversa sobre Modern, se vocês fossem jogar um dos GPs da semana que vem, qual deck vocês escolheriam e por quê? Analisando aqui, eu jogaria com um dos decks de Nahiri. Se eu tivesse bastante tempo para me preparar, eu jogaria com o vermelho e branco, hate, com bastante hate no main deck. Se eu não tivesse tanto tempo para me preparar, eu jogaria com um deck que ganhou o WR contra o Nahiri. Eu vou na do Jaqueline. Eu jogaria também com um deck de Nahiri. Parece ser muito bom, né? Na teoria, assim, eu não vi muito o coverage, porque eu tava sem acesso no sábado e domingo eu tava jogando Magic. Então, mas assim, vendo assim pelo deck e vendo os vídeos depois, né? Dando uma olhada assim no vídeo, parece ser muito bom as interações, muito bom contra a maioria dos mets, né? E eu arriscaria, se não um deck desse, talvez um deck que eu tenho um pouco mais de afinidade, assim, um deck que eu já joguei há muito tempo, que seria o Melira Company, que eu já joguei já bastante com esse deck, que é um deck que eu tenho conforto, eu me sinto confortável em jogar, porque eu sei tudo que o deck faz, né? Então, eu iria com um desses, um WR Nahiri ou com o Melira Company. Na verdade, jogar com deck que você se sente mais confortável é a principal coisa pro Modern. Vale mais a pena você conhecer bem o seu deck do que você ficar mudando toda semana de acordo com o metagame, que você pode errar completamente. Eu faria a mesma coisa, provavelmente. Eu também iria com um deck de Nahiri, provavelmente o WR, e provavelmente com Ancestral Vision no main deck. E provavelmente seremos todos fumados nesse GP. Provavelmente a gente ia pegar uma galera que leu esse metagame de Nahiri, porque parece que isso aí tá no top da galera, tá todo mundo comentando sobre isso. A gente ia chegar nesse GP. A gente vai pegar o Jude com 4 Maelstrom Pulse. É. Exato. Pegar um hate errado pra cima da gente. Jude, BR Agro, Burn, os três primeiros games. Beleza, drop. Você começa com aquele by 2, né? Bem, nossa, by 2, tô arrasando aqui. Chega lá, 2, 3, drop, vai pra casa chorar. Beleza, galera. Chegamos ao final do nosso segundo episódio do Mana Fix Podcast. Semana que vem nós estamos de volta. Como nós falamos, esse fim de semana vão acontecer dois GPs Modern, que provavelmente vão ser grande parte do que a gente vai discutir na semana que vem. Jaqueline, onde as pessoas podem encontrar mais episódios do nosso podcast e saber o que está acontecendo no ManaFix? As pessoas podem achar o nosso podcast direto no site do manafix.net ou na nossa página do SoundCloud ou no Facebook também. E até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Não deixe de curtir e comentar. A gente pode fazer esse tópico render mais na nossa postagem dele no Facebook. Isso aí, galera. Valeu, obrigado. Curtam lá a nossa página no Facebook, ManaFix. Não esqueçam de visitar nosso site, manafix.net. Temos um acervo grande de singles também, de cartas de Magic lá, para quem quiser também adquirir seu deck. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.